que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Mais uma vez falando pra você até as 16h. Só rock and roll, aquele momento todo nosso, porque esse momento é nosso, tá? Portanto, não deixe que ninguém atrapalhe, não. Se você estiver em casa, quiser encher seu saco, tranca a porta do quarto, ou aumenta o volume do computador aí, faz o que você quiser, mas não deixe que ninguém atrapalhe, não, porque esse momento são 2 horas que a gente escapa dessa mesmice que tá aí fora. Meu Deus do céu, põe mesmice nisso, hein? Bom, olha, o programa hoje tá bom. Vou tocar mais uma do Slash. A galera gostou quando eu toquei aqui a meia hora de Slash. É do último álbum, Trailer. Ele fez shows no Brasil agora há pouco tempo. Não tem muito tempo, 1 ou 2 meses atrás, tá? Foi ótimo o show deles. Hoje tem Slash, Sebastian Bach também. Sebastian Barbie, que a galera chamava na época do Hollywood Rock. Ele chegou a vir aqui com Skid Row. Ele era o vocalista. Tim Ripper Owens, que foi vocalista do Judas. Chicken Foot, mais um do Chicken Foot. Eu sou fanzasco, cara. Eles prometeram gravar um segundo álbum e eu vou cobrar. Não sei o site deles, mas eu vou achar. Eu vou cobrar porque eu adorei a banda. Tem o Token, UFO e o Scorpions, cara. A penúltimo álbum do Scorpions de 2009. Você vai ouvir Human Hour. Humanity Hours. Isso, agora tá certo. Tá bom? A gente começa com Slash, Ozzy e Crucify the Dead. Vamos lá. Yeah. you call me and ask for more. I'm sinking down so deep, but I just can't reach. Tell me what I'm fighting for. I'm feeling upside down, heading for the ground. If you could only see, it should be you and me. Aí, cara, essa banda parou, cara. Eles encerraram a atividade, uma pena. Não é esse último álbum, não. O último a gente já tá tocando aqui, já tem tempo. É do Obscene Tell, já fiz até brincadeira dizendo que é ferrão no rabo, tá? Isso, você ouviu aí, isso aí da Humanity Hour, do álbum anterior. Eles gravaram dois álbuns e acabaram. Mas isso aí, olha, você não leva muita fé em palavra de roqueiro, não, que o Ozzy já parou 321 vezes e tá aí até hoje cantando. Ó, Scorpion Street One, você ouviu também UFO, Down by the River, Token, Standing on the Outside, Chicken Foot, Get It Up, olha só, Tim Ripley, Owens, Believe, Sebastian Bach, You Bring Me Down, Slash and Ozzy com Crucify the Dead. A gente vai pro break e volta com Leonard Skinner. Fala aí, Leonard Skinner. Rapidinho, Leonard Skinner. Estranho, né, cara? Mas é esse mesmo nome, a gente volta. Pois é, começando mais um set de músicas aqui, eu tô aprendendo. Da outro programa eu vou falar começar mais um 8 de músicas. Não, trocadilho foi horrível, esquece, gente. Trocadilho foi horrível. Mais um 7, depois mais um 8. Que é isso, rapaz? Ninguém merece ouvir isso uma tarde de sábado, não, Adolfo. Que é isso? Ó, mais um 7 maneiraço pra você com Leonard Skinner, Rammstein, Metallica, Megadeth, Slayer e Soulfly, tá? Leonard Skinner dos irmãos Van Zandt, cara. Um deles morreu no acidente, se eu não me engano, foi um acidente de avião, não tenho certeza. Do Allman Brothers, quase todos morreram com overdose. Brincadeira, é uma pena. Aliás, eu tenho a coletânea do Allman Brothers, mas eu não sei se a galera vai curtir muito o som. É muitos anos 60, mas qualquer dia desse a gente coloca alguma coisa pra vocês ouvirem, tá bom? A gente começa com Leonard Skinner com Still Unbroken. Vamos lá. Let's do it quick. So take gather here today, we bid farewell. The slave becomes the master. The slave becomes the master. será que eu consigo? Quentão. É o Soulfly, cara. É o Cavaleira, Max Cavaleira. É, Max Cavaleira, cara. Ele que foi o fundador do Sepultura. Agora voltaram, ele e o irmão voltaram. Tá? Agora não sei o que, que vai dar, né, cara? É o Max Cavaleira, mesmo o... É Igor Cavaleiro, é o Igor Cavaleiro que virou DJ de hip hop. Olha só, cara. O cara era do Sepultura, virou DJ de hip hop. Eu sei que é um projeto paralelo dele. Todo mundo tem essa desculpa. Ah, é um projeto meu paralelo. Pô, fala a verdade, cara. Eu gosto, pronto, acabou. Tá, mas não. Agora de. Não, a mudança é radical demais, né? Do Sepultura pra hip hop, meu amigo, é do álcool. É pular do álcool para o uísque do 24 anos. Que nem um amigo meu que diz, eu não gosto de beber uísque 12 anos, não. Eu falei, por quê? Eu gosto de beber a vida toda, não só 12 anos. Olha essa ideia do cara. Bom, gente, ó. Você ouviu aí Soulfly, Kingdom, Slayer, Bury to Order, Megadeth, Bites the Hands, Metallica, The End of the Line, Rammstein Pussy e Lynyrd Skynyrd, Still Unbroken. A gente vai pro break e volta já já. Aliás, a gente volta com Eric Clapton, cara. O último álbum do Eric Clapton de 2010 é um álbum chamado Clapton com Blues. Não é aquele bluesão antigão, mas um blues mais atual, mais gostoso. Vai ser um final de programa mais light. Vai ter Eric Clapton e depois no último bloco tem o U2. Não sei se você assistiu o show dele, São Paulo, se não assistiu nenhuma vez, marcou. A gente volta. Olha, começando o terceiro set, e esse aqui, cara, é um set especial. Você, não sei se você conhece a obra do Eric Clapton, tá? Eric Clapton foi vocalista do Cream, uma das maiores bandas de rock dos anos 60. É o Cream com Ginger Baker e Jack Bruce. Pra você ter uma ideia, Jack Bruce era o melhor baixista, Eric Clapton o melhor guitarrista e Ginger Baker o melhor baterista. Bom, nem sempre juntando os melhores dá certo, mas nesse caso aí do Cream, o nome diz tudo, Cream, não quer dizer creme, é creme de la creme, como diz o francês, é a nata da nata, por isso o Cream aí significava nata, ou seja, os melhores, tá? E Eric Clapton, lógico, tinha que estar. Depois teve Jeff Beck, teve também o guitarrista lá do Led Zeppelin, que agora é o Jimmy Page. Bom, várias férias tocaram no Cream. Você vai ouvir Eric Clapton, faixas do primeiro álbum, do último álbum dele, de 2010, o álbum Clapton. Você vai ouvir aí, a gente vai começar com Rocking Chair. Vamos lá. Oh, rocking chair got me. Came by my side. Fetch me my gin, son, for I tan your hide. Get from this cabin. I ain't going nowhere. Sitting here grabbing at the flies round my rocking chair. Remember old Aunt Harriet? How long in heaven she'd be? Send down that chariot for the end of my trouble I see. Oh, rocking chair got me. Judgment day is almost here. Chained to my old rocking chair. Divide by my rocking chair. remember old Aunt Harriet. How long in heaven she'd be. Reach that down that chariot for the end of my troubles, I say. Oh, rocking chair got me. Judgment day's almost here. I'm chained to my old rocking chair.

outside. And I cried alone, all by myself. Cried alone, all by myself. Stood on the roadside, cried all by myself. I stood on the roadside, cried all by myself. And that's no way for me to get along. I just want some train to come along and take me friends away from here. Friends take me away from here. Train come along and take me away from here. Train come along and take me away from here. And that's no way for me to get along. Ago. went to the factory this morning where I had worked 10 years ago. And the boss man told me they ain't hiring anymore. Come back. Mas é, você é fã de blues, cara? É? Então viaja comigo aí, ó. Olha só, que delícia, cara. Eric Clapton. Último álbum de 2010, cara. Run Back to Your Side. É isso mesmo, Run Back to Your Side. Eu ainda peguei o finalzinho da música, ainda não consegui me controlar, cara. Fazer o quê? Run Back to Your Side, rolou Hard Time Blues, That's the Way to Get Along. Olha só, tem mais aí. Can't Hold Out Much Longer, River Runs Deep. Olha só aí, Rocking Chair. Do álbum de 2010 do Eric Clapton, o último lançado, o álbum Clapton. Pode comprar, que eu assino embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? A gente vai pro intervalo, vai pro break e volta com o YouTube, cara. A gente vai fechar o programa de hoje com o show do YouTube, a música do YouTube, do último show dele agora em São Paulo. Agora mesmo, mês passado, cara. Se eu não me engano, foi mês passado. Tá bom? A gente volta já. Pois é, começando a última sequência aqui agora, você vai fazer uma viagem legal, você que não curte o U2, não conhece o U2, não, se você não curte, meu amigo, como disse um amigo Marquinhos aqui, vira o botão, aperta o botão, rala peito, vaza, não, tô falando na boa, não é nada de ser grosso, nada disso, se você não gosta, a única coisa que eu posso falar pra você é que eu lamento muito por você, tá bom? Olha, U2 de Bonovox, Adam Clayton, The Edge, Larry Mulligan Jr., bom, fizeram história, né, cara? E a gente vai fechar com eles, e a última música, se não me engano, as duas últimas músicas do show ao vivo em São Paulo. Tá ok? A gente começa com I'm Still Having Found What I'm Looking For. E o tio, cara, vamos lá. by the kissing. Pois é, como eu disse, se você não curte o U2, eu só lamento por você, meu amigo. É muito bom, cara. Without a Doubt é do álbum, um dos melhores álbuns que eu gosto do U2, Joshua Tree. Tem muitas músicas boas, aqui tem inclusive Where the City Have No Name e muitas outras músicas boas. Você ouviu Without a Doubt ao vivo em São Paulo, Beautiful Day, I Will Follow, New Year's Day, Pride in the Name of Love, Sunday, Bloody Sunday, e Where the Streets Have No Name, e I'm Still Having Found What I'm Looking For. Ao vivo foi só a última, tá? Não viaja na batatinha, não. Ao vivo foi só a última no show de São Paulo. Gente, ó, chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks, mais um sabadão, foi bom demais. E lembrando sempre pra você, meu amigo, se for sair, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.